Um site de Cascavel recebeu na última sexta-feira uma denúncia anônima de que um internauta que está preso na cadeia de Matelândia estaria postando fotos em uma rede social através de um telefone celular. Segundo a denúncia anônima, o preso Denis William Tasca posta fotos em seu perfil na rede social constantemente. Ao consultar o perfil citado, o site CGN confirmou duas fotos em que ele e o colega João Carlos posam dentro da cela. Os dois estão detidos desde o dia 1º de agosto após um assalto a um mercado em Ramilândia. Na madrugada de sexta-feira foi realizada mais uma postagem. A outra aconteceu por volta do meio-dia do mesmo dia. Amigos da dupla fizeram comentários. O caso foi repassado pela reportagem aos policiais da delegacia de Matelândia, que imediatamente foram à cela e encontraram o telefone celular com Denis. Ele utilizou o aparelho para fazer as fotos e as postagens. O procedimento será instaurado para verificar como o celular entrou na cadeia. Os presos também responderão pela falta. Mas é público e notório que telefones celulares dentro de cadeias são bem mais comuns que as autoridades querem admitir. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.